Thank you. Thank you. Estamos a desenrascar. Estamos a rascar, mas... Como eles, nós todos somos cabreanos, eles estão a desenrascar comigo também. Mas eu apresento deles, nome por nome, a este o Teodoro. Que veio expressamente de Cabo Verde para Vila de Mouros para o festival, sim, ainda está comigo. Ainda está comigo. Esta outra, o Mário. Sempre é. Este é o Agostinho, que me espera para dizer quem é. Este é o João Roberto, também é o nosso compadre, e que vive cá em Portugal. Este é o lindo Nascimento, o homem ritmo no escala. Este é o outro, chama-se o Armando Tito, que é reconhecido. Mas é verdade. Ok. Thank you. Obrigado. Muito obrigado. Thank you. Obrigado, obrigado. Agora estamos o quê? É uma coisa. Boa Vista na Terra. Boa Vista na Terra. Quem conhece a Boa Vista na Terra? Boa Vista na Terra. Pensa na voz, só la puente, a minha beira mar. Na vista amor, e roche de minha terra. Ai, boa vista minha terra, solta no céu, tá pensa na voz. La puente, a minha beira mar, ma vista amor, e roche de minha terra. Armas matou minhas camaradas, me deu saudade, des minha tirinha ausente, saudade minha mãe, e acreditou matou minhas camarada, ai, boa vista minha terra, solta no céu, da pensa na boa, só la poeira, a minha beira mar, uma vista amor, e roche de minha terra. Tem saudade mais profundo do que a vista minha terra. Naquele momento, ai mãe, naquele momento, nunca te poder pisar. Tem saudade mais profundo. Vistanha terra, naquele momento, ai mãe, naquele momento, tu nunca te poder pisar. Saudade, minha mãe, Я кричел, матуня с камерада, минте он сюда. Minha mãe e as irmãs matam minhas camaradas.